sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Poderia deixar de cantar. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, com um coração tão puro e carinhoso como eu. Amor meu, que cante em noite de luar canções para você, que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou, educado e generoso como eu e cheio de amor, meu amor. Horas e 31 minutos. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. Cuide da sua saúde na Clínica Barleta Diagnósticos. Consultas especializadas em ginecologia, obstetrícia, pediatria, cardiologia, além de clínica médica. Realização de ultrassonografia geral, obstétrico, morfológico e Doppler. Encante com o sorriso perfeito, consultando o cirurgião dentista da nossa equipe. Clareamento dentário, colocação de aparelhos ortodônticos e restaurações estéticas. Contamos ainda com laboratório de análises clínicas, com exames de rotina e especializados. Na Rua Progresso, número 1217, Agreste, em Laranjal do Jari, próximo à Delegacia da Mulher. Telefones 3621-1553 e WhatsApp 991-270656. Curta nossa página no Facebook Barleta Diagnósticos. No feirão de colchões das lojas Center Kennedy, seu colchão usado vale de entrada para um novo. Colchão casal D23 Physical Ortobon, seu colchão usado de entrada mais R$94,90 mensais. Cama box solteirão Nanol Ortople Ortobon, seu colchão usado de entrada mais R$166,90 mensais. Cama box Queen Fiscal Nanol Ortobon, seu colchão usado de entrada mais R$225,90 mensais. Toda a linha de colchões com 15% de desconto à vista ou em até 10 vezes no Credit Center. A cada R$500 em compras, você concorre a 3 caminhões de prêmios da CK. Feirão de colchões das lojas Center Kennedy. Apoio Cultural. É o golpe em ação. Na segunda, o GOV enviou bombeiros para auxiliar nas enchentes do Rio Grande do Sul e lançou uma campanha para arrecadar doações. Na terça, o GOV investiu firme no programa Escola Melhor, 66 milhões para manutenção e compra de materiais. Já na quarta, teve ação do programa Mais Sorrisos, com atendimento odontológico a 150 crianças de Santana. Quinta, o GOV lançou o programa Qualifica Amapá, capacitação para 1.500 amapaenses em 91 cursos profissionalizantes. Sexta, o Vara Baixa agora tem embaixador, o músico Carlinhos Brau, que participou do Levante do Mastro e acompanha o ciclo do Vara Baixa. No sábado, o GOV iniciou em Macapá a Caravana do Trabalho, que percorrerá o Amapá com serviços de lazer, saúde, cidadania, empreendedorismo e empregabilidade. Dia após dia, construindo o Amapá melhor. Governo do Estado, trabalhando pelo Amapá inteiro. A prevenção começa em casa. Mantenha seus quintais limpos, eliminando qualquer água parada. Cada pequena ação faz a diferença na nossa luta contra a dengue. Juntos, podemos vencer essa batalha. Faça a sua parte. Não deixe espaço para o mosquito da dengue. Cuide da sua casa. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Laranjal do Jari. Cuidar da saúde é cuidar do futuro. A infância deve ser um período de brincadeiras, alegria, sonhos e descobertas. Mas esse momento é roubado de muitas crianças. O abuso e a exploração sexual infantil são reais. Mas você pode mudar isso. Se você presenciar ou souber de algo, denuncie. Disque 100. A luta é de todos nós. São as nossas crianças. É o nosso futuro. Assembleia Legislativa contra Abuso e Exploração Sexual Infantil. Apoio Cultural. Sabia que agora você pode pagar sua conta CSA por Pix? É mais praticidade para você. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pagar com Pix e apontar a câmera do celular para o QR Code que vem na fatura. Confira o valor e o beneficiário, que deve ser Saneamento Amapá CSA. Aí é só confirmar o pagamento e pronto. Pix feito, fácil, né? CSA, cuidando do futuro hoje. A loja mais completa do Vale do Jari. Eu estou falando do comercial Eldorado Peças e Acessórios, aonde você encontra uma diversidade de produtos para mineração, refrigeração, peças para o seu motor, motores, rabetas para o seu carro, para sua moto, roçadeiras e muito mais. Ferragens e ferramentas em geral. Na Avenida Tancredo Neves, 3345. Fone 991872947. Comercial Eldorado Peças e Acessórios. Os melhores preços estão aqui. Vale FM. Vale FM. Apoio Cultural. 11:35. De bairro em bairro. De rádio em rádio. Só dá. Só dá. Vale FM. Que rádio top. É pra bater no paredão. Repertório novo do Safadão. Atualizou de novo. Tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embraçar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, o nosso acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Sua vida eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo. Atua, safadão! Vem cabaré essa noite. Vem cabaré essa noite. Ora se tem. E vem cabaré essa noite. Ai, vem cabaré essa noite. Essa noite, essa noite. Vem cabaré essa noite. Chama todo mundo que hoje tem. Vem cabaré essa noite. Eu disse vem cabaré essa noite. É mais uma lambadinha pra bater no paredão. O Atila Safadão, Diego, Brasil, Júlio César, Firmo, Brunão, Camarote Jones. Vem cabaré, chama todo mundo que hoje tem. E os meus pais não me aceitem tua casa, já que eu não posso te ver. Vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Para você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, o nosso acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Puxa do cavaco, ao vivo, vai. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Escute a sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar. Chama todo mundo, Rafinha, bora, Berguinho, bora, bora, bora. Vem cabaré essa noite. Vamos, Junão, vai todo mundo, Junão. Vem cabaré essa noite. Eita. Vem cabaré essa noite. 11:39. É pra dançar no coladinho, coladinho, vem com o Zé Vaqueiro, o original, ai. E toda vez que eu sinto o seu perfume,

Vale FM. Simplesmente. Simplesmente. A Rádio do Jari. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. A luz que sobrevive na escuridão. FM, a rádio do Jari, Jari, Jari. Será que tá querendo só pro que você já me superou? Tá querendo investigar? Eu arrumei um novo amor. Será que já se arrependeu da mulher que você perdeu? E agora que eu não quero mais você aqui, não. De novo, não. Tô te avisando. Lá atrás, não te perdi, somente me livrei.